rodando aqui, vem, ó. E a Bahia é com eles, ó. Au e Music. Lobão, Marcão e Ricardo Garcia. Vem. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra quicar com o rabetão. Preste atenção, Camila, no que eu vou dizer. Preste atenção, Camila, no que eu vou falar. Quica, quica, com o bumbum no chão. Quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, com o bumbum no chão. Quica, quica, com a mão no paredão. Quica, ué, com o bumbum no chão. Quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica. Quica, puxa o som pra mim, vem. Em nome da Fama Produções. E o balancinho é esse aqui, ó. Um, dois, rodou, vem. Na cabeça. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Preste atenção, Camila, no que eu vou falar. Preste atenção, buio, no que eu vou dizer. Quica, quica, bumbum no chão. Quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, com bumbum no chão. Quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, com bumbum no chão. Quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, com bumbum no chão. Quica,